gostosinho, vai mexendo, vem! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vem! Sucesso! Oi! É só um beijinho, é só um beijinho, vem, vem, vem! Tá esquentão, tá ficando gostoso. Tá esquentão, tá ficando gostoso. Oi, tá esquentão, tá ficando gostoso. Ai, oi, vem, oi. Ó sua menina. Oi, paiinho. Tu quer um beijo? Ai, eu quero. Ou só coisinha? Oi, paiinho. Tu quer um beijo? Ai, minha avó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Gostosinho, vai, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, em cima e embaixo, vai de lado, vai mexendo, gostosinho, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Você gostou? Você gostou? Ai, eu amei, pai. E agora, faz o quê? Agora? Depois do beijo? Sim. Vamos esquentar mais.